sinta culpado quando se. Agora eu acho que esse negócio do coronga, ele é inevitável aqui em casa. Porque diz que tem que lavar a mão. Quero me explicar. É um bicho invisível. Posso te ver todo. O Hélito, às vezes tá com a mão suja de bosta, não lava. Imagina um bicho que não dá pra ver. Vamos correr na avenida. É de mulher, eu fui comprar um alho aqui. Pequenininho, do tamanho do sachê de maionese. R$14,00. Falei, antes do coronga, eu morro do coração. Falei pra mulher, moça, não tenho condição disso aqui ser R$14,00. Ela falou, não, porque é da Giovanna Baby. Eu falei, então devolve pra ela. Eu queria um pra mim. Não comprei álcool em gel. Comprei álcool normal que eu já tenho aqui em casa. Tô lavando a mão com ele. Até tenho que tomar cuidado, às vezes, quando eu vou mexer no fogão, pra não tá queimando a mão. Tô passando esse álcool normal mesmo. Máscara, não achei. Também tá caro, aí eu tô botando um pano de prata assim na minha cara, né? Aquele Deus é fiel, né? Que até o coronga vem, quando dá de cara com a palavra do Senhor, ele se afasta. Linda, vem me amar, linda como o mar, como é bom te amar.